AM 560 kHz, São Paulo, capital, Brasil. Seja bem-vindo. Esta é a maior rede de rádios que leva a mensagem de Deus para o Brasil e o mundo. 460 emissoras unidas em um só propósito. A voz da libertação. Deus é amor. Atenção, operadores. Dentro de 5 segundos, forma-se mais uma rede SAT. Horas e um minuto. Visite uma de nossas igrejas Deus é Amor, Tocantins Palmas, Avenida 1, quadra 120, lote 14, Aureni 3, Espírito Santo Vitória, Avenida Santo Antônio 366, Caratoíra, Minas Gerais, Belo Horizonte, Avenida Amazonas 8410, Cabana, cultos diariamente às 9 da manhã, 2 da tarde e 7 horas da noite. Acesse o nosso site ipda.com.br e busque o endereço mais próximo de você. Rádio Deus é Amor. Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação: Ereni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs, Maria Cláudia e Rosa Tenório. E hoje nós vamos já para a quarta parte, né, mãe? Sim, da autobiografia do missionário Davi Miranda. Sim, nós estamos fazendo essa série todas as segundas-feiras de testemunhos missionários e nós convidamos você a nos acompanhar, não apenas nos ouvindo todas as segundas-feiras, mas também lendo, fazendo essa leitura maravilhosa desse livro, que é o livro do missionário Davi Miranda, Autobiografia, que foi ditada pelo próprio missionário, ainda em vida, para sua filha Débora Miranda, e é um livro maravilhoso. Nós já estamos indo para o quarto capítulo, então você que tem o livro, nos acompanha aí, abra o seu livro, nós estamos no finalzinho do terceiro capítulo, indo para o quarto capítulo.